Salvador, voo 20, vai corrigir 9098, informação Charlie, cruza 225 para 170 na Mari. 098, via Mari para 2000 pés, ajuste no 021. Mari 2000 pés, 1021, voo 9098. Direita no 211, no solo 05. 19, boa. Solutan 3600 está livrando. 207, minha torre 198, decimal 95. 18, confirme 95? 95. 18, 95. Boa noite, 3600, taxa autorizado via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette para 08, obrigado. 4107, tráfego avistado, autorizado pouso, custo no 0, vento 170 graus, 13 mais, ajuste do altímetro no 021. 21, azul 4107, e pouso no 0, confirmado, pista molhada? Não tenho essa informação, considere pista úmida. Segue. A pista está seca? Seca, confirmo. É, obrigado. Nada. Fala, boa noite, voo 9170. Voo 9170, boa noite, prossiga. Oi, boa noite, apenas a saída prevista foi o Zulu 10, Campina Grande. Duca, Zipan. Obrigado. Fala, voo 9134, curso de estacionamento, posição 2. Autorizado, portão 02, eu posso táxi, voo 9134. Bruno 07 da Azul, solo 10, direito no 211. 211, boa. Azul 4107, livrou. Boa noite, Azul 4107, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Portal 9. Alfa, Juliette, Portal 9. Azul 2774, serviço radar encerrado, Chamiléus 120, decimal 1. Chamiléus 120, Azul 2774. Semana 34 da Gol, 111, 111 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 14 minutos. Ok, sim, táxi autorizado à direita, vem ainda, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 02, ano, bom voo, voo 134. Ajuste ainda, 295, torre, de 21 ajuste, voo 134, boa noite. Jorge Salvador, boa noite, Bruno 134, pronto, ponto 090. Bruno 134, autorizado, a linha de colapso, turno 0, vento é 170 graus, 14 nós, ajuste ao time, turno 0, 21. Viva, linha de colapso, 0, 21, gol, Bruno 134. Estabilizado no X-Ray, o TAM 3152. Também torre 1 no 895. 895, boa noite. TAM 098, autorizado em MF, reporte localizador. Estarei no localizador, gol 098. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3152. Controle, boa noite, 6212 ao CNR, informação Cruzando 2, via Mari para 2000 pés, ajuste no 021. Via Mari no 021 para 2000. Estou em Salvador, muito boa noite, está 3152. O 3152, tráfego do estado, autorizado pouso pistão 0, vento é 180 graus 149, o ajuste altímetro no 021. Nível pousão no 0, com 1021, está 3152. Uno 34, decolado 215, controle no 208. 20, decolado 8, bom, uno 34, bom. 30. Tá ficando a projetar pro 62 no 2. Controle Salvador, boa noite, bom, uno 34. Puca, passe me passeando. Uno 34, contato radar, Salvador 350 via Puca. Radar, nível 350, via Puca, volume 134. Salvador, ao azul 4221. Azul 4221, prossiga. Seria a saída prevista para Pontinha? É saída agora, Lessa. É 3152, direito no 211, solo 18. Direito 211, boa. Oh, boa noite, Alta 3152, dobrou. Autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 3152. Salvador, boa noite, bom, no 170, informação Charlie. No 70, ainda não passou o tom, mas tem que chegar ao chão pra costa. Sim, obrigado. 7, Luna, com 1092. 092, 1098, chame Torre 1895. 1895, boa noite. Salvador. Salvador, boa noite. Gol 9098, estabilizado no ILS X-Ray, 1mm Simbra, centro da vista. Salvador, boa noite. Gol 9098, estabilizado no ILS X-Ray, 1mm de Simbra. Gol 9098, autorizado para o uso de pistão 90, vento 170 graus 90 nós, o ajuste do altímetro 021, pista seca. Positivo, livre pouso, só confirma o vento, 170 com 10? 170 graus 90 nós. Gol 909. 20.80. Confirme 340, peso 21. Depois conforme arbora, eleva 5122208. Correto, Matrô. Levou no 134, passa nível 210. Progresso 4, chame Recife 12545, alterno 2685. 2645, 2085, volume 234. 612, Duna, livre LS, X-Ray. Aproxima Duna, livre LS, 6212, na forma estabilizada. Controle de Salvador, boa noite, meu azul 6908, na Mare, descida até 150. 908, identifique chegada a Mare, vendo a Prodisap, descendo ao 050. Identificou, vai lá na Prodisap, descendo ao 050, azul 6908. Transição de par, saída, aciona 5 no... 5131-120-8, controle. Sebastião, conforme Campina Grande 370 e Rosa do Plano, oferecido 10, decola da Neste do Esquerda, Puca com Zipar. 5131-208, controle. Chama pronto, portão 9. Chama lá. Sinal Salvador, boa noite, gol 1098. Boa noite, gol 1098, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02. Solo Salvador, gol no 868 da Senda Charlie, portão 3, autorização Aracaju. Boa noite, 68, mantém chute agora, por favor. Guardando. 1868, copo. O seu, Gago, 1868. Autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem pistão na zero, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Gema pós DCT Aracaju. Acena 5121, no controle 120, decimal 80. Autorizado nível 230 para Aracaju, decola 10, curva esquerda, prefeito da Puca, Jamo, direto Aracaju. 5121 é o transponder, 1208 é o controle, Gono 868. Correto, Gono 868, resposta pronta. Salvador, boa noite, Oxenero 6258. Oxenero 6258, identifique. Maribana para o ETAP, descendo ao 050. Deixa o posto, ETAP 050. Autorizador, 6212. Eu chamo Torre, 1895. 1895, uma boa noite. 08, vista para 2021, o ajuste, livre LS, acção. 908, desta 310, 321, ajuste, livre e aliás, tem que ser. Azul 908. Para 2000, pés. Para 2000. Altímetro no 021. No 021, sim, tudo bem, 6212. Minha vista, dá uma olhada, senhor. Negativo, está seca. Tá ok, graças. Ceará, né? É o Gol, 1868. Gol 1868, prossiga. Poxa, Ceará. Autorizado no portão 03, chame táxi, Gol 1868. Autorizado, Gol 1868. Cinema 2-1-2, direito no 2-1-1, no solo 3-4. 2-1-1, boa, 6-2-1-2. Boa noite, 6-2-1-2, via Fox, Vibra. Cinema 2-1-2, Alfa, Juliette, portão 03, confirmando 05. Alfa, Juliette, Alfa e Juliette, 03. 05, portão. 05. Para o táxi, Gol 1868, com 1964 a bordo, 12h32, assiste. Tá, beleza, tirei, azul, 6908. 908, chame Torre Salvador em 11895. 1895, né? Boa noite, Gol 1898, 1868. Azul 6908, tráfego do estado, autorizado pouso do Estão 90. O vento é 160 graus no 2 nós, o ajuste do altímetro no 021. Ajuste do altímetro no 021. 3 mil pés, em VEC 6, 6250. Oi, boa, Gol 1868, pronto. Gol 1868, mantém o ponto estará da novela. Mantendo. 1868, autorizada a linha e mantém Y0. A linha e mantém na 10. 1898. 1868. Livre 6908. 908, 1211 só. 211 no 1868, autorizada a decolagem pista 0, 2160 graus 11 nós, ajuste no 02. Autorizado na 10-21, voo no 868. Azul 6908, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, gate 1 no 6908, grata, uma boa noite. No 868, decolado aos 42, controle no 208. 208, boa noite. Voo no 868. Sete no 3, cancele na sua escuta. O azul 2713, contado radar, passado 7 milhas de Conde. Foi de Pelô, para terceiro da chegada bom, e reporte para descer. Approach de Pelô para interceptar a chegada bom, para chamar ideal de descida 2793, azul, grato. Start before entering main apron. Ok, clear to start to and report before entering main apron, American 230. American 230, confirm just the apron that you'll be parking on main apron is gate 11. That's affirmative, gate 11. Roger. Confirme o estimado para pushback acionamento? Olha, tá faltando um pouco aqui. Mais de 5 a 6 minutos. Quantos minutos? De 5 a 6. Vou chegar a 10 minutos. 7, 10 minutos. Tráfego avistado, autorizado pouso do Sono 0, vento 170 graus 09 nós, o ajuste do altímetro no 020. Sente livre pouso 1020, vento depois. American 230, Salvador Ground. Go ahead, Ground. Maintain position before entering main apron. We have an aircraft on gate number 11. The estimate for pushback and start is 10 minutes. Maintain position before entering main apron. Okay, we'll hold short of main apron, American 230. Tá 258, solos 46, direito no 21, decimal 1. Direito no 21, agora aqui. Ômega 258 Alfa. Kilo Pote 3, fica atento à aeronave da América sendo rebocada e atento ao balizador também. Não temos a posição que o senhor irá ocupar, fica atento ao balizador. Siga com cautela, fica atento à aeronave da América. Fala, senhor, 6258, quebrou na escuta? 6258, na escuta? Agora sim. Fica atento à aeronave da América sendo puxada no Pote 3, autorizado. Alfa Kilo. Pate 3, sua posição é a 5 Lima. Taxi com cautela, observando o reboque do 757 da América. É, então, agressa na Alfa, Alfa Kilo, posição 5 Lima, 7 da América. Estava dando uma ONU 170, portão 1 pushback. ONU 170, autorizado pushback acionamento, portão 1 ONU, chame táxi. Tá valendo. Descido, azul 2713. 713, desça para 4, 1000 pés, ajuste 1020. autoriza o 2713 a Duna? Autorizado. Autorizado? Autorizado. Muito obrigado. Salvador, voo 170, 156 a bordo, 4756, ataque. Repetição, para ver? 156, 2. Autorizado, táxi até ponto espera da 1-0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 2-1, no voo no 1-7-0. 230, Salvador Brown. Go ahead, ground. After Boeing 737-800, taxi to Hold Point Runway 10, you are clear to enter main apron to stand number 11. Okay, understood. We'll wait for the Boeing to get to the holding point on the runway 10, and then we'll proceed to gate 11, American 230. Roger, that's correct. Azul 4221, aguarde um minuto. Estimado de 2 minutos para o Puxo Velho. Estimado de 2 minutos para o Puxo Velho. Alô, Salvador, com 1098, autorização para São Gonçalo. Aguarda só um minuto para São Gonçalo, prepara Pucas e Pacas. Gente, o 1098. Controle de Salvador, Gronato 72, uma boa noite, passa nível 190 com a informação de Charlie. Voo 972 identifique chegada Mário, voe na proa de TAP, descendo ao 050. TAP desce para o 050, Gronato 72. Cancel 230, clear into gate number 11. Clear to gate 11, American 230. Tapsito no 0, vento 150 graus 1-1 nós, o ajuste do altímetro no 021. Gol 1098, está pronto o pushback para tirar autorização. Gol 1098, aguarda só um minuto. Guarda. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, formação Charlie. 4062, identifique, chegada Mari, desça ao 060 na proa de TAP. 060 proa de TAP, azul 4062. ao lote esquerda 1 no 70, livre LF 72. Esquerda 170, livre LS X-ray para o azul 27 no 3, confirma? Firmou. 7. Decola da pista 190 com curva esquerda, o código é o 5132, o controle 120, decimal 80. O 9098, autorizado São Gonçalo, 370, déficit 190, Fuca Gelo de Pano. 1-0, curva esquerda, transponder 5132, controle 1208, pronto para o fugir. Gente, gol 1098, autorizado, se tiver acionamento, cotejamento correto. Chame pronto, táxi 02. Chama pronto, táxi 1098. Do 4221 na escuta? 4221 na escuta, meu senhor. Após a aeronave 757 da América, que está sendo rebocada, passar a retaguarda e liberar o setor de pushback, autorizado iniciar no 09, chama táxi. Gente, após a passagem do 57, a retaguarda está livre, eu puxo e agradeço a 221. Acepta o lock, o azul 2713. Fechame torre, meu nono, 895. 18950. Zero. Boa noite, o azul 2713, transfere na sua escuta. Azul 2713, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão zero. O vento é 160 graus 09 nós, o ajuste do altímetro 10020. Ciente. 27 no 3. Salvador, 3, 8, 9, 1, 4, 2, 0, 0, tá 1, 0, 0, sem contato com ele. 391, identifique, chegada bom, fidelidade para 4.000, 10.021 no ajuste. 4.000, 10.021, chegada bom, pode uma bom, senhor. Exato. É bom, obrigado. Gol 1098, o POB 1-0-2, alterna Recife, autonomia 0230. Confirma 102 a bordo, gol 1098. Afirmo 1-0-2. Gente, o gol 1098 autorizado, táxi até o ponto esperado 1-0 via Índia, torre 1-8, decimal 95, ajuste do altímetro 1-0-2-0. Gente, 1020, boa noite. Salvador, gol 1098, ponto espera 1-0. Gol 1098, alinhar e manter-se 1-0. Alinhar e manter-se 1-0, gol 1098. 27-13, solo 1-2-1-1, solo 0-1. Solo 1-2-7-1-3, Libro. 1-2-7-1-3, taxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Parte 3. Estou na 0, ajustei 20, vou na 0 na 0. Azul 4062. Uno 170, chame centro Recife em 125-45, alterno 268.